pepa, nós troca prosa. Gosto da ideia de como tu joga. Experiência, amor com essência. Eu sou aprendiz e tu é minha ciência. Me ensina a frequência que sua bunda bate. Se joga na minha que é shake mate. Bebendo chamate, te levo pro bingo. Já vejo o futuro, nós dois no asilo. Sua tia quer me ligar. Depois daquele dia ela quer experimentar. Pode me ligar, qualquer hora do seu dia, cê sabe que eu tô lá. Pra te dar carinho, pra te dar carinho. Seu jeitinho te fala, me enche de alegria, acho que nem vai precisar. Ter sentido, ter sentido. Yeah, yeah, yeah. Todas as férias.